Shop Boys, It's Alright e The Sisters of Mercy, More, iniciou a edição do Flash House de hoje. Que delícia, hein? É muito bom fazer esse programa. Eu espero que seja muito bom ouvir esse programa aí. Eu tenho certeza que muita gente gosta porque eu tenho retorno disso, né? Vejo a audiência, inclusive dos downloads nos podcasts, o que é muito legal. Então é o seguinte, vamos curtindo junto aí, porque ainda tem mais um bloco pra rolar e se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum, porque tá muito bacana também, tá? Segura aí. Você está ouvindo Flash House. Real Soul Radio. Real Soul Radio. The best songs. The best singers. New Radicals. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Eurythmics no Flash House. mixagens de DJ Marcante. Remain so disturbing, words are meaningless and forgettable.